Começa agora na Antena Web Espetacular. A seguir, não perca mais uma edição de Romantismo no Ar. Estimados ouvintes, venho até no Web informar que tem agora início um programa espetacular. Muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Espetacular aqui na Rádio Antena Web. Estão preparados para mais uma edição com muita música, ao vivo, como é claro. E hoje temos uma emissão do outro mundo, excelente, com grandes nomes da música e grandes músicas para ouvir. Vamos já começar com a primeira, a música de Avril Lavigne, chama-se I'm With You. Assim que as primeiras notas soaram, o público vibrou. Aliás, não é de surpreender, mas não é apenas a grande música que vamos ouvir mais outras duas grandes músicas. A segunda, por exemplo, foi gravada em 2003, chama-se Yellow e é dos Coldplay, também ao vivo, como é claro. Já a terceira chama-se Sacrifice e dispensa apresentações, mas porque acho correto, vou dizer. É do Elton John e sem dúvida que é mais uma das grandes músicas que vai aqui também tocar no Espetacular na edição de hoje. E se pensam que isto é o que há de melhor, então fiquem para ouvir, porque a segunda sequência, que terá apenas duas músicas, porque são grandes, ainda é, digamos, mais erudita, tem coisas mais surpreendentes para escutar. Para já ficamos com estes três temas. O primeiro chama-se I'm With You e é cantado pela canadiana Avril Lavigne. Thank you. no excuse to be sat down in this song, please, you know. If you stand up, we'll buy all ice cream.

Elton John com Sacrifice, a música que acabamos de escutar. E atenção, porque agora vamos ter aqui mais um grande momento. É verdade, mais um grande momento que neste caso é nem mais nem menos do que duas fantásticas melodias. A primeira é de Astor Piazzolla, conhecido tanguista, vou chamar assim, já que mais do que na área da música do acordeão ele tem uma tendência para o tango. Astor Piazzolla com Gary Burton trazem-nos Vibrafonissimo, uma música fantástica que vamos então conferir nesta edição do nosso espetacular. Mas tem mais. Sounds of War. Imagina o que é um grupo de acordeonistas, neste caso três, a fazerem sons de guerra. É verdade. É uma música para todos os efeitos, mas é uma composição sonora, até mais exatamente. E digo-vos, é realmente extraordinária. Vamos aqui então ouvir este trio búlgaro, os Motion Trio, para fechar a edição de hoje do nosso espetacular. Eu gostei muito de estar convosco e vamos então voltar a encontrar-nos na próxima segunda. Fiquem bem, um forte abraço e até para a semana. Thank you.